Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, está na companhia da Leitura em Dia, uma sugestão literária para ouvir, de segunda a sexta-feira, aqui na antena da Universitária. Hoje, uma sugestão no domínio do ensaio e de uma temática cada vez mais atual e também cada vez mais discutida no espaço público português. Falamos da temática ligada à eutanásia e à morte assistida e todas estas percepções e visões e opiniões principalmente ligadas à cultura ocidental. Falamos então da obra Ajudas-me a Morrer, a morte assistida na cultura ocidental do século XXI, da autoria de Laura Ferreira dos Santos, é uma edição da Sextante. Laura Ferreira dos Santos, lembramos aqueles nossos ouvintes assim mais interessados por isto, também já foi entrevistada aqui num programa da Rádio Universitária do Minho, que é o Livros com Rumo, é professora associada na Universidade do Minho, portanto, mais uma razão para atentamente prestarem cuidado àquilo que é escrito por esta ensaísta de peso no panorama editorial português. Laura Ferreira dos Santos, também lembramos, escreveu um dos grandes ensaios, exatamente este, em 2009. É autora de Pensar o Desejo a partir de Freud, Girard e Deleuze, de 1997, Variações sobre o Entre Dois e Diário de uma Mulher Católica a Caminho da Descrença, um ensaio também incontornável. Aqui, como o próprio título indica, é a questão da morte assistida na cultura ocidental do século XXI. É um tema cada vez mais recorrente, quer seja na imprensa portuguesa, em debates também, nos meios de comunicação nacionais. De qualquer das formas, Laura Ferreira dos Santos faz o percurso até à atualidade, começando exatamente na Antiguidade Clássica. Aborda a percepção para estas realidades e o sentimento que sempre apoquentou o homem no fim da vida, no limite, perante a dor, o sofrimento, arraiar a impossibilidade de ter tanto sofrimento, passa a expressão, ou seja, o que é a morte, o que é ainda por cima esse enigma sempre existencial do nosso cotidiano, mas quando ele é verificado e verificável perante a insuportabilidade da dor e do sofrimento, a questão aí mantém-se e torna-se de facto mais pertinente e acutilante. Laura Ferreira dos Santos faz o levantamento do estado da arte e incide particularmente sobre esta realidade na Holanda, na Suíça, com uma associação, a Dignitas, que ajuda, de facto, ou pelo menos torna esta morte, esta passagem para o final, ou por outro, o final da vida, menos doloroso. De facto, Laura Ferreira dos Santos também mostra-nos aquilo que é a realidade belga e luxemburguesa. Há uma progressiva despenalização à volta desta questão, em Portugal, e aquilo que interessa de referir e dizer, que também é abordado neste ensaio, tudo isto é sempre discutido no domínio da bioética. E sabe-se que a bioética, independentemente das razões que possam assistir a quem está ligado a este abordar do final da vida e a morte assistida, é sempre muito parcelar e baseada sempre quase num pressuposto da religião. Logo, há quase uma impossibilidade dialogante para perceber e entender e referir pressupostos e, vamos lá, até pontos de vista diametralmente opostos de cada campo. No entanto, Laura Ferreira dos Santos percebe e entende que o futuro é feito de incertezas, discordâncias, mas nada melhor do que ler realmente este grande ensaio, Ajudas-me a Morrer. Em Portugal o debate continua aberto, espera-se que com este livro e este grande ensaio os nossos ouvintes encontrem um ponto de referência incontornável para perceber e entender melhor esta questão. É certamente um contributo bastante importante este Ajudas-me a Morrer, a morte assistida na cultura ocidental do século XXI. É o ensaio, então, que preenche a nossa leitura em dia desta quarta-feira. Autoria de Laura Ferreira dos Santos, uma edição da Sextante. Dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã,

Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Olha, Ariana, excelente momento para assumir alguns desafios, mas não convém entrar em polêmicas e discussões à toa, hein? No campo afetivo, olha, Áries, boas surpresas devem surgir neste dia, então fique ligada. Hoje a sua cor é pink. Touro. Touro, antes de dar a sua palavra para alguém ou assumir responsabilidades, cumpra com as promessas que você já fez. E no campo sentimental, Touro, não se deixe levar pelas aparências, ok? Hoje a sua cor é amarelo. Gêmeos. Pois é, minha irmãzinha astral, mantenha a calma e seja tolerante com as pessoas ao seu redor. Tudo isso é para evitar discussões bobas, né? Agora, no amor, geminiana, brigas não estão descartadas não, hein? Então pense mais antes de falar, ok? Hoje a sua cor é bege. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. A informação é um recurso estratégico para o desenvolvimento de qualquer país. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, durante 30 minutos, Edelson Moura e Márcia Ferreira trazem as notícias do Brasil e do mundo. Jornal Brasil Notícias. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Câncer a risco de discussões, polêmicas e conflitos em seu trabalho. Então, Câncer, tenha cautela ao manifestar as suas opiniões. Com seu amor, evite brigas desnecessárias, hein? Hoje a sua cor é branco. Leão. Leão, mantenha a calma diante das situações de conflito, pois elevar a voz não vai levar você a lugar nenhum. E a dois, não vai faltar paixão e entusiasmo. Então, Leão, aproveite, né? Hoje a sua cor é azul. Virgem. Olá, Virgem. Não permita que o seu mau humor interfira nas suas atividades profissionais neste dia. No amor, o clima é de tensão. Então, Virgem, é melhor se manter longe de brigas, hein? Hoje a sua cor é roxo. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Kitchen Thing, ou De Tudo Um Pouco, é o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything But The Kitchen Thing, com Sean Klein no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. O dia promete ser tenso, Libra. Então tenha mais calma e serenidade, ou então você vai enfrentar brigas com pessoas próximas. No amor, pense mais antes de começar uma briga, Libra. Hoje a sua cor é branco. Escorpião. Olá, Escorpião. A sua competitividade estará em evidência hoje, mas fique distante de conflitos ou discussões. No setor sentimental, não tenha medo de expor o que você sente não, viu, Escorpião? Hoje a sua cor são os tons pastel. Sagitário. Sagitário, não tenha medo de lutar pelo que você acredita. Porém, escolha melhor as suas palavras para não magoar as pessoas do seu convívio. Na paixão, Sagitário, evite a impulsividade. Hoje a sua cor são os tons escuros. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Antena Web aposta numa programação de qualidade e diversa. Visite-nos em www.radioantenaweb.info, pesquise na nossa programação e encontre o que procura. Antena Web, sintoniza-te. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Pressões não estão descartadas, Capricórnio. Então mantenha calma e evite bater de frente com as pessoas à sua volta. A dois, cuidado com suas palavras para não magoar o seu amor, Capricórnio. Hoje a sua cor é preto. Aquário. Olá, Aquário. Preste atenção em tudo que você faz, pois a distração pode gerar pequenos inconvenientes. No campo afetivo, Aquário, ofereça o apoio que o seu amor precisa e você receberá o mesmo, sabia? Hoje a sua cor é pink. Peixes, você poderá iniciar novas atividades ou ainda dar outros rumos à sua carreira. Nos assuntos do coração, demonstra alegria e muita empolgação. E você não vai se arrepender. Hoje a sua cor, Peixes, é pink. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Downloads legais ou ilegais? Pirataria ou privataria? São questões que muitos internautas colocam quase diariamente. Questões que, todavia, não se colocam em Música Livre, um programa onde toda a música é livre. Porque nem tudo tem um preço. Conheça o gratuitamente bom que as novas tecnologias, nomeadamente a internet, têm para nos oferecer. Música Livre. Às segundas-feiras, às 19h15, com a apresentação de Catarina Navio, no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera, às portas da Subcab. Subcab, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. A vida tem destas coisas. Casais que se separam, famílias com um trajeto complicado, mortes que separam duas vidas unidas. Ponto de Encontro é um programa onde semanalmente abordamos estas questões e tentamos dar um amparo a quem dele mais necessita. Ponto de Encontro. Às segundas, às 18h30 da tarde, no Canal 1. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. As glândulas salivares, cuja função é a produção de saliva, também podem desenvolver cancro. Este pode manifestar-se por um inchaço na porção inferior do queixo, paralisia dos músculos da face ou dor persistente na face e pescoço. O tabaco e o álcool constituem os principais fatores de risco. Adote uma vida saudável. Estar atento é a melhor forma de estar protegido. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder. Acarajé com bobagem. Aos domingos, às 11 da manhã, no Canal 1. Agora que Zilu não está mais com Zé Henrique, começaram a vazar histórias da intimidade dos dois. Foi descoberto que a socialite comprou até cuecas para o rapaz. A compra foi feita no shopping Guatemi, em São Paulo. Olha só! No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! No mundo da fama! Xuxa até agora foi a mais sensata das celebridades, que estão fazendo graça nas redes sociais, tentando de tudo para aparecer no tal desafio do gelo. Está na cara que vários desses exibidos estão jogando balde de água na cabeça e fazendo vídeos só para se mostrar. Será que todos eles fizeram doações para ajudar a arrecadar fundos para as instituições que lutam contra a esclerose lateral amiotrófica? Certamente não, né? Xuxa fez um desabafo em seu Facebook e cutucou o povo que só quer aparecer. No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! No mundo da fama! Shanna Summer, o travesti interpretado por Ailton Graça, é uma das melhores atrações da nova novela das 8 da Globo. Em uma história meio pesada e cheia de gente sem caráter, a dona do Salão de Beleza de Santa Teresa consegue envolver com seu lado cômico e principalmente humano. O ator tem sido bastante elogiado dentro e fora da Globo, do mesmo jeito que sua parceira manicure Naná, Viviane Araújo. Os dois formam uma ótima dupla na trama de Aguinaldão. No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! No mundo da fama! O sertanejo Eduardo Costa está fazendo uma maratona de vídeos em seu canal oficial do YouTube. No último mês, o cantor já postou 4 vídeos da plataforma digital. Esta semana, o clipe publicado foi o da música Fogão de Lenha, famosa nas vozes de Chitãozinho e Chororó. Visivelmente emocionado, Eduardo Costa dedicou a canção a todos os seus fãs. No mundo da fama! A cantora Anitta confirmou através de sua página oficial no Facebook que fará uma participação especial no DVD da mexicana Dulce María. O registro vai acontecer no Via Marquês, em São Paulo, no dia 14 de setembro. Em suas redes sociais, Anitta comemorou a oportunidade. Feliz demais com o convite da Dulce María para participar da gravação do seu show em São Paulo, postou a cantora. Dulce María também contou a novidade em seu Facebook e disse que, com certeza, esse vai ser o show das poderosas. O adepto de futebol tem um espaço privilegiado nas bancadas da Antena Web. Todas as terças-feiras às 20 horas, Carlos Bonaparte apresenta O Mundo do Futebol. Um espaço radiofónico em que não se debate o presente, mas sim se dá a conhecer e se recorda o passado. Todos os factos relevantes do futebol à escala mundial. Os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol. Terças-feiras, 20 horas. Canal 1. Thank you. mistério em Teatro de Mistério. Aos domingos, às 5 da manhã, no Canal 1. É às segundas, às 21 horas, que o amor acontece no Canal 1. Os sentimentos falam em romantismo no ar. Às segundas, às 9 da noite, com Ricardo Teodoro, no Canal 1. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavras de Fé, refletindo sobre a vida a partir da Bíblia. O autor do Evangelho de Mateus não é extremista, mas é radical ao abordar a relação entre pobreza e riqueza. Ele percebe a íntima relação existente entre pobres e ricos. Não há como uns se enriquecerem sem empobrecer outros. Parece que Jesus e Mateus tinham claro que acumular bens é, ao mesmo tempo, roubá-los de outros. Mateus advoga um uso acertado dos bens materiais. Não dá para ser cristão e capitalista. A pessoa cristã deve viver sob o signo da partilha, enquanto as pessoas capitalistas vivem acumulando, concentrando riquezas e, acima de tudo, socializando miséria. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 30, se discute a questão da adesão ao projeto de Deus e adquirir grandes riquezas. Um jovem enriquecido pensa que basta seguir certos mandamentos da lei de Deus e poder continuar gozando o luxo de grandes riquezas. Jesus, segundo Mateus, mostra que a observância dos princípios do Decálogo, principalmente os princípios que dizem respeito direto às relações humanas, não matar, não roubar, não adulterar, não sugere apenas ação isolada de uns que resultam em posturas heróicas, mas deixam o sistema econômico capitalista da sociedade intacto. O princípio da partilha deve ser vivenciado por todos para, assim, criarmos uma organização social a partir das necessidades das pessoas e não a partir do capital. Ao propor partilha de bens, socialização dos bens, Jesus gera também uma subversão religiosa, pois havia a teologia da retribuição e da prosperidade, que via no acúmulo de bens uma bênção de Deus. Assim, Mateus faz questão de mostrar Jesus desmoronando o edifício da teologia da prosperidade. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Os discípulos de Jesus ficam assustados com esse alerta. Muita gente fica olhando para a metáfora do camelo passando no fundo de uma agulha e esquece-se de ver o espanto dos discípulos. De fato, a metáfora é forte e eloquente, me revela uma grande dificuldade, mas o Evangelho quer enfatizar o espanto dos discípulos, porque para eles, segundo a teologia da retribuição, da prosperidade, não havia uma contradição entre enriquecer-se e se salvar. Aliás, o enriquecimento era visto como o caminho para a salvação. Agora, Jesus mostra que o caminho para a salvação passa por relações de partilha, o que se coloca dentro da teologia da gratuidade. A fé em Jesus Cristo e no seu projeto é para ser vivida nas entranhas das relações humanas e sociais, e não fora, como peruca na cabeça de careca. Além da fé em Jesus, é preciso ter a fé de Jesus, acreditar no projeto de partilha, de sociabilidade, de convivência fraterna. Que nos abençoe o Deus da vida, o Deus que se humanizou em Jesus Cristo ao assumir a condição humana. Se você quiser, visite o site de Frei Gilvander na internet, www.gilvander.org.br. Fique com nosso abraço terno e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.